despeche, não interfere. Gente, 4000. Bom, o Tenente Abravo, só estou informando que eu estou com o Guardião 01 nesse setor aí próximo à RMAR, ok? Fica atento ao tráfego e a ponto visual, pode prosseguir. Vai pousar na RMAR, o Tenente Abravo? Positivo, vai pousar na RMAR. Já está atento ao tráfego do Guardião a 450 pés, é o Rafael 50, Tenente Abravo. Primativo, então pode prosseguir com o pouso, centro do tráfego e é ponto visual controlado, vento Salvador, uma centena com 15. Uma centena com 15, porta solo controlado, Tenente Abravo. Azul 4207, controle. Prossiga. Está presente, voo direto, bridge. Bridge 4207. Já 01, está acendido do helicóptero, o Robson 44, prosseguindo para o lugar da RMAR. Ah, sim, está visão com o mesmo aqui do Santo Índio Bravo, Guardião 01. Gente. Mike Alfa Yankee, controle. Alfa Yankee, chame Recife 13325, alterne 251. No 3325. Libera o Octopapa Golf da restrição da capa, preciso? Negativo. Tem o tráfego em aproximação na Star Mare. Ok. Direita 21.9, solo livrar, bem-vindo. 219. Blue 4207, chame Recife 13325, alterne 1251. 3325, alternando 251 em Recife, obrigado, bom dia. Boa. Paulo Salvador, muito bom dia, Azul 4060, de boa, forte sorte. Bom dia, Azul 4060, está autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 1 no portão, 4060. Confirme a transmissão um pouco baixa, foi o TAN 3191 que chamou? Afirmativo, TAN 3191, portão 612 para o Pompec. Autorizado, chame TAC, TAN 3191. Mara para o TAC. Decolado agora as 36, controle 20.8, bom voo. 208 no 260. Salvador, departure, good morning, go 1260. Go 1260, radar contact on departure, climb by maintain flight level 390, book a departure. Clear for level 390, book a departure, go 1260. Salvador, muito boa tarde, é o 35220. gente dá contato pelo ponto de abertura. Trip 5220, essa é a identificação para o Edmar e desça para o nível de voo 050. Está presente para o Edmar, já está. Descendo ao 050. 050. Seguro, o nível é o 340, a decolagem da pista no zero com curva à direita, subida é a Dael, após Dael Leda, após Leda direto Porto Seguro, o controle 120 decimal 8, acione 5424. 6200. Mantenha 050, aguarde para descida. Mantendo 050. Oscar Papa Golf, forma tráfego, posição de 11 horas, 8 milhas, um Alfa 318, mantendo 050, rumo Nordeste. Ciente, assim que for possível, reiniciar a subida. Golfe já tem o tráfego no tipo 10, posição de 10 horas. Controle? Papa Golfe informando o tráfego no tipo 10 a 10 horas. Gente. Confere com a sua visualização? Agora uma hora, acho que Papa Golfe. Uma hora. Você, avisando o tráfego. Oceania 6200, tráfego ultrapassado, desça para 2 mil pés, 1017, ajuste, livre LS, após estabilizado. Para 2000, 1097, formará estabilizado, 6200. Papagolf, pode reiniciar? Osca Papagolf é autorizado, ascensão ao 1-0-0. Para o táxi, posição 3191, com 145 a bordo, autonomia de 305 ao tempo. O TAN 391, está autorizado. Táxi Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame torre 1895. Pátio Índia, ponto de espera 10, 1895, TAN 391. 60, correção, nível 060, o ajuste no 07. Redução para 250 nós, o Xané 6255. 060, reduzindo 250 nós, a 250. Procurador Salvador, bom dia, Papatango X Ray Alpha Charlie. Papatango X Ray Alpha Charlie, bom dia, sem identificação, autorizado, chegada a Mari, desce, mantém o nível 070, o ajuste no 07, redução para 250 nós. Obrigado, Mar, entrando para o 070, João 1027, o reduzindo 2509, SPO Passagem. Se Romeu Tango Golf, o ajuste no 097. 6200, Duna completa aproximação, torre no 895. 1-1-8-9-5, 6200. confirme. Sim, estou com a AVS agora a 2 milhas de distância. O senhor, condições de alinhar e decolar de imediato em parada. Autorizado, agilizando, 3191, na centena com 16. Salvador, bom dia, o Xaner 6200, vai passar Simbra, baixar a checada. Outra aproximação, informa Airbus iniciando a decolagem e eu tenho mais um tráfego no setor norte, um helicóptero a 500 pés, aproximadamente uma milha da Polícia Militar, não interfere. Ciente, está visual com a aeronave alinhando e tem o helicóptero no Outcast 6200. 5-10, mantém o nível 050. O ajuste é na 097. 050, sempre, na 270. 5220, veteração para prosseguir na descida, curva direita para o E060. O limite é o localizador. Direita 060, limitado pelo ATA. Trip 5220, até 3000 ou até 2? 2000, trip 5220. Até 2000 pés, vale o 5220 da trip. O Guardião 101 está atento da aproximação da 110, vai ficar nesse setor aqui, atento à aeronave. Estou ciente, Guardião, mas o setor está atento à aeronave, ciente. O Xanem 100, pouso autorizado na 10, uma centena com 169. Só informando novamente, helicóptero, 500 pés, setor noroeste, não interfere, é uma milha afastada. Ciente, livre pouso 6200. Guardião vai retornar para o Rádio Gré? É negativo, vai ficar nesse setor aqui numa compressão. Sente. 6017. Ok, 6017, FC Apache. Go 1260, climb and maintain, flight level 390, call now Recife Center 12685, if unable 12545. Ok, climb for level 390, Recife 12685. 125.55, go 1260. Controle Salvador, TAN 3191. TAN 3191, contato radar, sabe, mantém o nível 380. Está presente Leda após Leda Bridge. Gente, 380, direto Leda após Leda Bridge, TAN 3191. O Xanem é 225 indicada. 240 mais, já 255. Reduza para 2109-6255. É, 210, né? 275. Direita 219-6200. Direita 255, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa, o limite é o localizador. O vetor mantém a presente proa, limite ao local, 6255. Não está privado, tem condições de interceptar e completar o LS? Afirmativo, tem condições de interceptar e chegar mais estabilizado. Ciente. Estão no Salvador, Xanner 6200 na Alfa. 3000, 1017, 2700. Livro táxi, Alfa, Juliette, o portão é o 3, Oxané 6200. Alfa, Juliette, portão 3, 6200. Eu tenho 5320, está iniciando redução, ok? Gente. 255, redução para 1809. 180 nós, 255. 3091, sobe e mantém o nível 340, restrito pelo centro. 340, 3091. Realfa Charlie, desce e mantém 4 mil pés, o ajuste 1007 está livre da restrição da, de altitude na posição ITAP. Ativo no grande restrição, deixando para 4 mil com 317, se der mais tempo. Adivinha o 400 ao Delta Golf. Com meu Tango Golf, desça para a altitude de tráfego, 1.500 pés, e o ajuste 1.07, reporte rotatório. 1.500 com 1.017, vai botar na rotatória ao Delta Golf. Nesta PREU, autorizado ILS, reporte estabilizado. R, contarei. X-Ray Alpha Charlie, desce e mantém 4 mil pés ao número 3 na aproximação. Ativo descendo, 4 mil número 3, o X-Ray Apatango. Apatango Oscar Papa Golf, sobe e mantém o nível 100, Centro Recife, 13, correção, 1260, 1288. Completa aproximação, torre 1895. Torre 1895, até daqui a pouco. 255, desce para 2 mil pés. O ajuste no 06, reporte estabilizado. 2016 agora, reporte estabilizado, 2%. X-Ray Alpha Charlie desce e mantém 3 mil pés. O ajuste no 06. Agora com. Descendo para 3 mil com 1016, o X-Ray Alpha Charlie. 35220. Gente, voa Duna. Verdade, direto Duna, antes de eu fazer. Tarde, estamos aqui estabilizados no lock, equipe drive, tem um capanista, ok? Seguinte, reporte com o trem travado, informa um tráfego da Polícia Militar, 500 pés, 1 milha. O setor norte não interfere, está ciente das aproximações para a pista 10. Ok, gente, obrigado. Siga. O Mike Gillette Romeu, prossiga. Romeu, acho que é bravo, confirme a altitude. Confirme, Robson 44. Gente, mantenha 500 pés, dá presente autorizado armação. Reporte visual com local de pouso. Uma centena com 15. Gente, obrigado. O controle 120.8 e o transponder é o 0115. Batido 2006, vai retornar estabilizado ILS e S3. Torre Salvador, bom dia, Web 6740, cliente Fedex. Web 6740, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce e mantém o nível 050, o ajuste na 096. Ó, capa, alguma possibilidade de voarmos ITAP, senhorita? ITAP da presente, 6740. ITAP na proa, modo 50, Web 6740. Oceaner 6255, uma milha para Duna. Reporte externo, contém baixo travado, 6255. 55. Se Romeu, livre acionar, chame pra cá. X-Ray Alpha Charlie, confirma indicada. 200, 200. Pode manter até o marcador externo? Afirmativo, tem condições. Gente, mantenha reporte estabilizado. Reporte estabilizado, mantendo 200. A 30 mil pés aproximadamente, está cruzando, não interfere. O Oxené 6255. É. Felipe 5220, solo agora 53, direito no 1.9, solo vai livrar, bem-vindo. Gente, vai livrar a direita, chamou 219, obrigado. Alfa Charlie, informa o tráfego na sua posição agora de 1 hora, 6 milhas, é um helicóptero 510, não irá interferir nessa aproximação. Afirmativo, está certo do tráfego, é o Alfa Charlie. Esse também não interfere, está ciente dos tráfegos na aproximação. Pista agora livre, o vento no momento é 90 com 10 nós, tem pouso autorizado na 1-0. Pouso livre na 1-0, 6255. 13 alfa em quilo, 5-2-0, obrigado. Nada, é só para informar, a posição no pátio 3 é a 03. 03 a posição, obrigado. Tá, que você passa para ingresso no 7, Romeu. Estabilizado, LS. XC Alpha Charlie. XC Alpha Charlie, completa aproximação, torre no 895. 1095, XC Alpha Charlie. Visual para o campo Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, torre no 895. 2295 graus, bota mais, Tango Golf. E mantém inicialmente no 7. Adoro, muito boa tarde, Patatango, Romeu, Tango Golf. Na escuta, prossiga, Tango Golf. Aumenta 5.5 milhas de rotatória, já visual com o campo, Romeu, Tango Golf. Após rotatória e após intercepto sinal no 7. Tem rotatória, após sinal no 7, Tango Golf. Meio aguarde. Torre, Papatan, Alpha Charlie, final do ILS do XA da 1-0. Gente, continue a aproximação no 1-0, aguarda pista livre, o XA Alpha Charlie. Ativo, aguarda a pista livre, XA Alpha Charlie. Oi, o Guardião 01 está passando aqui do 1-7 para pouso da aeronave, posteriormente vai retornar ao local. Gente, a faixa está informando o Guardião, o tráfego também está aproximando para 17, transporte de enfermos. Mantenha o setor nordeste, aguarde para novo retorno, Guardião. Nordeste, 01. Torre, XA Alpha Charlie, existe a possibilidade de uma base pela direita e pouso na 1-7? Negativo, estou com o tráfego aproximando para 1-7, transporte de enfermos. Se o senhor for prosseguir, vai perder a prioridade. Ah, negativo, vamos prosseguir na 1-0, obrigado. Mais direto, Romeu, condição de táxi baixa está presente até a cabeceira 35, a partir da 35 iniciar a decolagem? Afirmativo. Pode prosseguir então, 35, a partir da 35, reporte fora do solo, 080 graus, 15 nós. Até a 35, aposta fora, reporta fora do solo, normal. Hoje é 6255, solo agora aos 57 direita, 121.9 solo, será bem-vindo. 219, é 255, obrigado. Ingresso na final do Honda Tango. Afirmativo, final no 7, após 3 milhas, o Tango. Vai aportar 3 milhas, Tango, grato. 18 está autorizado, Recife, o nível é o 350, via Peruísque 58, a decolagem da 10, com curva à esquerda, subida é Apuca, com transição Caju, o controle 120, decimal 8, transponder 5446. Correto, chame para puxar esse sinal, web 5728. Salvador, 6255, livrou. Oxené, 6255, boa tarde, tá livre o táxi. Alfa, Juliette, o portão é 8. Alfa, Juliette, cruzar 8, 6255, cumprido. Próximo onde, né? Confirme, Mike Juliette Romeu, local de sobrevoo. É, próximo a Ondina, Calabar. Autorizado, Mike Juliette Romeu. Autorizado, Romeu. Mike Juliette Romeu vai manter a linha do litoral até Ondina. Ok, vai manter a linha do litoral até Ondina, Romeu. Bom dia, 4463, prossiga. Ok, já tem o plano, o senhor está pronto para cópia? Pronto. Autorizado, Ilhéus, o nível é o 180, a decolagem da pista 10 com curva à direita após, a subida é a Dael, após Dael, Leda, e após Leda, direto Ilhéus. O controle 120, decimal 8, o transponder 5447. Autorizado, Léo, de 180, decola da 1-0, com curva pela direita, saída da El, Leda e Léo. 108, com 3, a linha, transponder 4-4-5-5-5-5-5-5. Correto, azul 4463, e chame, pronto, para puxar e acionar. O XA Alpha Charlie, táxi via Alpha Juliette, contorne o pátio principal e chame na Lima. Reporte no set livre. Nível é o 360, a decolagem da pista 10 com curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar o Pezulu 10. Prossiga na El Pezulu 10 até SMAP, após conforme o plano. O controle 120, decimal 8, o transponder 5442. Xené 6213, está correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Bom trabalho, Evinson.